Exatamente ao contrário. É uma unificação ideológica que afirma princípios, valores que determinam o rumo durante os próximos 4 anos. O Senado também rejeitou outra medida que tinha sido aprovada pela Câmara, a que exigia prazo mínimo de 1 ano antes das eleições para qualquer regra ou interpretação legal definida pela Justiça Eleitoral. Os senadores rejeitaram ainda dispositivo que facilitava a tramitação de projetos de iniciativa popular no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. A lei que permite que partidos políticos poderão se unir em federações para disputar as próximas eleições foi promulgada nesta quarta-feira. Ouça mais a matéria de Ana Raquel Macedo. Os partidos políticos vão poder se unir em uma federação para disputarem as próximas eleições e depois atuarem como uma só legenda por no mínimo 4 anos. A mudança na lei dos partidos políticos foi publicada após o Congresso derrubar veto do presidente Jair Bolsonaro à proposta que autorizava as federações. Bolsonaro alegou que as federações eram similares às coligações partidárias, proibidas por uma emenda constitucional desde 2017. Um dos principais articuladores da derrubada do veto pelos parlamentares, o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, explicou durante sessão do Congresso a diferença entre coligações e federações. A federação partidária nada tem a ver com a coligação. A coligação, presidente, pode ser feita entre partidos de campos políticos diferentes, partidos que têm programas muito distantes. A federação não. A federação, ela não acaba no dia da eleição. A federação sequer tem prazo para terminar. A federação é definitiva. Com a derrubada do veto, Bolsonaro promulgou a lei que autorizava as federações. Pelas novas regras, aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. Fica ainda assegurada a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes de uma federação. As federações foram criadas para ajudar os partidos menores a alcançarem a cláusula de barreira, que limita a atuação de legendas que não conseguem uma porcentagem mínima de votos no país. Com a nova lei, a cláusula será calculada para a federação como um todo e não para cada partido individualmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Missão cumprida. Chegamos ao final de mais um dia de trabalho, onde levamos até você música, informação, esporte, notícia, proporcionando lazer e entretenimento. Resta-nos agradecer mais uma vez pela sua audiência e desejamos um bom descanso e que Deus nos abençoe e nos permita um novo encontro logo mais, bem cedinho, quando mais uma vez faremos tudo de novo para tornar seu dia feliz e repleto de realizações. Sociedade Butiaense de Rádio Difusão Limitada, ZYK 330, AM 1140 kHz. Rádio Sobral de Butiá, Rio Grande do Sul, a voz da região carbonífera. Equipe de trabalho. Locutores: Adão Quintana, Ari Maragato, Aldo Souza e Johnny Camargo. Operadores de áudio: Alexandre Cabral e Pedro Rosa. Departamento Financeiro: Dalvana Lucas. Diretores: Antônio Correia e Francisco Garcia. A Rádio Sobral encerra neste momento suas transmissões, desejando a você uma boa noite e até logo mais.